contatto per taxi, questi 5317-92 a bordo, 45 São Luís. Sérgio, táxi aprovado via pátio principal, Índia, correção. Táxi aprovado à direita, Índia Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, 1 no 6. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, 5317. Recife agora em 12685, alternativa 12545. 12685, boa. No 7, a linda coluna 0, vento no 6, 0 grau, 08 nós. A linda cola 353 no 6. Salvador, Gol no 606, posição 5, para posto de acionamento. Gol no 606, livre acionamento, chame para o táxi. Livre posto de acionamento, Gol no 606. Um 7, decolou 09, chame o controle 120.80, bom voo. Bom dia. Controle, bom dia, trip 5317. Controle, trip 5317, bom dia. Bom dia, 5317, 380, vigilância. Salvador, é o voo 1896. Salvador, voo 1896. Voo 1896, João Pessoa, aprovado nível 370, via para o ISC 58, Recife direto. Decola da pista 10, perfil de saída Pucca, transição Caju com curva esquerda, transponder 5440, controle 120.80. Autorizado, 370 nível, saída Pucca, Aracaju, upper ISC 58, Recife direto, João Pessoa. 208, controle 5440, transponder, voo 896. Voo 896, correto, chame pronto. Salvador, voo 1606 para o táxi, 178 a bordo, 4 horas e 10, alterna Fortaleza. Voo 1606, táxi via pátio 1, Índia, ponte espera, chame pronto, ajuste 1016. Pátio Índia, vai chamar no ponto espera, 1016, o ajuste voo 1606. Voo 1606, próximo ponto espera da 10, pronto. Voo 1606, Alinda, cola pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Alinda, cola da 10, voo 1606. Chame Recife, a alternativa 12685 ou 12545. Recife 3, 317, Recife 12685, alterna 12545. É, 285, 2545, obrigado pelo trabalho, 353-17. Bom dia. Bom dia. Decolou 18, chame o controle 120.80, bom? 208, gol 1606, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1606, passa 1400 na Pucca. Pucca Vigilância, gol 1606, subindo 1310. Subindo 390, gol 1606. Pushback acionamento, gol 994 à noite. Gol 994, livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado, depois para o táxi, 994. Chame Recife, a frequência 12685, alternativa 12545, bom voo. 12685, 2545, 2545 com Recife, gol 1606, bom dia. Taxi Gol 994, atendimento 82, a bordo, 2 horas e meia, de autonomia, alternando Salvador. Só não entendi o PLD. 182. Ok, ciente, 182, táxi via Pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no meio, gol no 994. Pátio 1 no Índia, ajustado no 0 no meio, 994, reportando no ponto de espera pronto. Boa noite, Xané, 6258. 6258, 10 para 50, chegada. Mari, ajuste. Correção, 10 para 2000 pés, 1016, reporte na bisata NS, autorizado pelo ditado. Positivo, tá bom, ele tá de 2000 pés, vai reportar estabilidade. 60 no 6250. Boa noite, 96, coordeno com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do tráfego da companhia retaguarda. Está passando no momento. Sim, já após o tráfego da companhia retaguarda, está autorizado o gol no 896, coordenação. Bom, no 994, a linda cola pista 10, vento no meio 0 grau, 07 nós. A linda cola da pista 10, com 994. Quente, gol no 994. Golo 994, decolou 28, chame o controle 120.80, bom voo. 120.8, Golo 994, obrigado, bom dia. Para o táxi do Golo 896, 143 a bordo, autonomia 2 horas e 39, acenando Fortaleza. Bom dia, Golo 994, contato na decolagem, Golo 350, saída PUCA. Saída PUCA, subindo para o 350, Golo 994. Boa noite, 96, linda, cola pistão no zero, vento no meio, 0 grau, 079. Intercola no zero, boa noite, 96. Iniciando, boa noite, mas... Gente. Oito, nove e meia, decolou 32, chame o controle 120.80, bom voo. 208, boa noite, 96. Salvador, boa noite, 96, decola. 896, suba o 370, é da PUC em vigilância. 370 na PUC, boa noite, 96. Tirando 1970. Chame o centro Recife, 126.85, ao terne 125.45, gol no 994. 2.7, quem notaram 2.5, 4.5? Boa, 1.994.